A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora, muito bem, já estão escolhidas as músicas e já está tudo, tudo pronto para a nossa jukebox. É uma caixinha com milhares de músicas, eu nem sei quantas são. Nem vale a pena contá-las, é só carregar nos botõezinhos imaginários e deixar a imaginação viajar no tempo. Hoje vamos até aos anos 70 com os Village People. Há quem relaciona esta música com o movimento gay. A música chama-se YMCA. O resto não me interessa. É uma música alegre e bem ritmada para a nossa jukebox de hoje. Depois, diretamente dos anos 80, temos outro verdadeiro fenómeno em 1984, 85 mais ou menos. Eram os Wham, com o George Michael, que queria que o acordassem antes de ir. Depois, curiosamente, os portugueses Mini Stars, umas crianças que resolveram, com a ajuda de adultos, claro está, recriar alguns dos sucessos da altura, fizeram uma versão desta música dos Wham. Finalmente, um álbum mítico da década de 90, especialmente para os adolescentes da altura. Ele rolou em cassetes no carro, ao domingo à tarde, ou nos primeiros aparelhos de CD que se começaram a utilizar nos automóveis. Vamos recordar do álbum Tourism, Silver Blue. E estão feitas as apresentações da nossa jukebox de hoje. Agora é mesmo só ouvir e curtir. Jukebox. It's fun. Pois é, a cassete tanto rolou que enrolou. Pois, de tanto tocar, eram assim que as cassetes ficavam nessa altura. Ainda bem que já não é assim com os CDs, com os MP3, porque é sempre possível recordar músicas como esta, dos anos 70, YMCA, dos Village People, nos anos 80, George Michael com os Wham, Wake Me Up Before You Go Go, pois é, ele queria ser acordado bem cedinho, que era para poder estar por dentro de todos os pormenores e ir dançar à discoteca, com os mini stars, podia muito bem ser. Finalmente tivemos esta música que ainda estamos a ouvir, ou que acabámos de ouvir, Roxette Silver Blue, do mítico álbum Tourism. Se não faltar à próxima emissão da Jukebox, já sabe, vai ter a oportunidade de recordar com muita saudade as músicas que provavelmente fizeram felizes muitas e muitas pessoas pelas mais diversas razões. Mais recordações não queremos, só queremos que viaje connosco no tempo a cada emissão da nossa Jukebox. Tchau, tchau!